bem de frente pro espelho. E teu cheiro me vem de repente como uma assombração. Faz ranger o assoalho, esquenta meu colchão. Isso não é meca, usando a compaixão. Você é meu descaminho, é minha direção. Costeletas, seu cabelo de hospital. Quando tudo era engraçado, quando em braços esticados conseguia te pegar. Quando tudo era legal, nos manda a meca, usando a compaixão. Você é meu descaminho, é minha direção. Direção.